Per tu fără pe poașă, poartă-n goadă. Quantidade de lugares de conferência na boca?

eu posso estabilizar. Zero, sete, zero. agora meio que está me na frequência da noite, o sinal lá. Thank you. 7, por favor, não repita. Zero, Cedar Street 109. Thank you. Pista, não sei se o contato com o centro para ser mudado seu ID e o nível de voo 240, tá? Salvador, seja está determinado, chame o controle Aracaju na sequência no 20 decimal 3. Atento. 8899. seguindo Cuba, tem o Cifrat para 2003, o Augusto 9013, autorizado e alerta de fila com responsabilidade. 100 graus, 1 no norte. Terra Lima, sentou na frequência na noite de uma nave cinco. Vista para 2006, autorizado e eletro feio, ponto estabilizado. final 95 da Bolsa. Boa tarde.